Bom dia, queridos, queridas e todo mundo que acompanha com a gente a leitura diária das Escrituras e esse tempo de homilia. Bom, como eu sei que alguns também ficam sabendo por aqui, nesse sábado a gente vai iniciar o processo de mudança da Casa da Videira para Curitiba. Inclusive, se alguém tiver a fim de ser voluntário aí na ajuda de descarregar o caminhão no sábado, pode mandar uma mensagem aí privada para mim, que com certeza eu te convido a estar junto e bater papo com o pessoal e carregar um bocado de peso. Mas vamos lá para o nosso tempo de escrituras. Hoje eu queria pegar um assunto bem delicado e que eu acho que precisa sumir da nossa cabeça definitivamente. Uma das loucuras que a gente acredita na cabeça tem a ver com o princípio do mérito. Isso está impregnado na nossa consciência. A gente se acha tão especial, seja enquanto espécie humana, vou começar daí, quando a gente acha que a gente, por ser Homo sapiens, merece um lugar de destaque em relação ao resto de todas as criaturas e que a gente é especial em uma série de sentidos e especial no sentido de ser separado do resto da criação. Como se a gente nada tivesse a ver com as plantas, nada tivesse a ver com os animais, nada tivesse a ver com nenhum dos elementos que fazem parte daquilo que a gente chama de criação de Deus, que alguns chamam de natureza, que alguns chamam de meio ambiente. E por a gente achar que a gente é especial e acima de, né, a gente tem uma série de direitos sobre o resto da criação que nos independe de termos que nos enquadrar nos limites do clima, nos limites da água, nos limites do fornecimento de alimento, nos limites do ar. A gente se acha muito especial, porque a gente merece isso, porque, aliás, acima de tudo, somos Homo sapiens. Como Homo sapiens, a gente tem uma variabilidade bem grande entre nós. Alguns são morenos, outros são brancos, outros são negros, outros são asiáticos. E, no fundo, cada um, por alguma razão que seja, se acha melhor que os outros que não são diferentes, porque, puxa, se eu sou branco, louro, de olho azul, eu mereço um determinado tratamento, porque não é à toa que eu sou assim. Aí, se eu sou asiático, também, né? Sou bem melhor que esses outros brancos ou negros. Se eu sou negro, eu sou negão, eu sou bonitão, eu também sou mais forte e mereço, por isso, um tratamento especial. E se eu sou moreno, eu sou indígena, eu sou árabe, eu sou judeu, eu também mereço algum tipo de tratamento melhor, porque eu sou, no fim das contas, alguém que merece pela minha ascendência racial. Além disso, a gente também acha que merece algo melhor, porque a gente tem o pertencimento a uma determinada origem, né? Na verdade, eu me originei na Europa, ou na Alemanha, ou, puxa vida, eu sou de ascendência britânica, ou eu venho dos reis de Angola, ou eu venho do lindo e bonito Império Japonês, ou eu venho da antiga nação de Israel. Qualquer motivo é para que a gente ache que a gente merece ser considerado pelo menos um pouquinho diferente. E a gente também acha que pode ser diferente, porque a gente mora no bairro de classe média. E logo a gente merece um tratamento melhor do que aquela gente que mora na periferia. Ou eu moro em São Paulo, ou eu moro no Rio, ou eu moro em Curitiba. Ou eu cursei determinado curso, eu fiz determinada carreira, ou eu pertenço a determinada religião. E por isso sou uma pessoa mais esclarecida, sou uma pessoa especial, sou um tocado por Deus. E aí eu mereço Bom, você já entendeu até onde eu posso chegar com isso, porque eu posso também merecer ser melhor porque eu sou homem, ou outro achar que é melhor porque é mulher, ou, como está mais comum hoje em dia, eu achar porque eu pertenço a uma daquelas multidões de letrinhas que inventaram agora para definir que a gente teria outros gêneros além de sermos homens e sermos mulher, e por isso somos melhores que os outros. Esse é o ponto que eu gostaria de parar para pensar e usar o texto de Romanos para que nós refletíssemos nessa manhã. Seria muito fácil para o povo de Israel se sentir especial, porque, no fim das contas, foram eleitos e escolhidos por Deus para o ser. E dentro do povo de Israel, determinadas tribos, determinadas ascendências, porque, no fim das contas, eu tenho por pai fulano, ciclano, beltrano, ou eu venho de Abrão. Paulo, em Romanos, coloca muito claro que Deus não tira descendentes para si pela carne, pelo direito, ou, acima de tudo, por obras. O mérito está ligado a uma outra versão também, que Deus não manda desgraça na sua vida que te faça perguntar: por que eu, Senhor? Como se eu não merecesse isso também. Vamos lá. Primeiro, os eventos bons e os eventos ruins acontecem a todos os seres humanos, independente de qualquer coisa, porque isso faz parte da nossa tragédia humana, das nossas escolhas como humanidade e das nossas circunstâncias, que estão absolutamente decorrentes do fato de morarmos nesse planeta. Nós vivemos situações boas e ruins. E, no fundo, qualquer um de nós que parar para pensar, a gente vai descobrir que não merece coisa nenhuma que não seja a morte, que não mereceria outro tratamento que não fosse a punição. No entanto, Deus elege, escolhe e chama para serem seus filhos e suas filhas, a quem ele bem entende, do jeito que ele bem quer, simplesmente por causa de quem ele é, e devido à sua graça, ele rompe inclusive com a nossa obstinada rebelião contra ele. E mesmo alguém de costas viradas para ele, ou contra ele, ou negando a sua existência, ele chama. Ele chama estar com ele caminhando como seus filhos e suas filhas. O que que entra então no lugar do conceito de merecimento? De merecermos, por exemplo, o seu perdão, merecermos, por exemplo, a sua graça, a sua misericórdia, a sua proteção, merecermos entrar na sua glória, merecermos ser restaurados. O que que entra no lugar disso? O conceito é o conceito de graça. Graça é um conceito extremamente complicado para a gente receber, mas também para a gente admitir que outras pessoas sejam receptoras disso. Eu vou dar um exemplo de maneira mais simples e que tem a ver com o nosso dia a dia. A gente vive no país uma necessidade profunda de fazer justiça com determinados grupos sociais, determinadas raças. A primeira delas é uma política de cotas que foi inventada para que nós pudéssemos reparar e dar condições de justiça, e não de igualdade, a todas as pessoas nesse país. Se você tem dúvida, se a gente precisa de alguma posição afirmativa, entra numa universidade e dá uma olhada. Vê a quantidade, principalmente se você tiver o meu tempo de formação, vá 30 anos atrás numa universidade, ou vá 50 anos atrás numa universidade, e o que você vai ver? Gente de pele clara, cabelo claro, pele, mãos lisas, olhos claros, predominando em qualquer universidade, seja em que lugar do país você for. Uma minoria, inicialmente, de mulheres. Depois, uma minoria de negros e uma quase inexistência de indígenas. Outra, pergunte numa universidade quem dali, antes da política de cotas, chegou ali e que tenha sido oriundo do colégio público. E aí você fala, não, mas tem que ser por mérito. Meu amigo, como que eu vou comparar o mérito de alguém que não comeu 3 refeições por dia, que morou mal, que não tinha um quarto para chamar de seu, que não teve o papai e a mamãe contando histórias, expondo a livros, mostrando que o pai e a mãe eram focados e que tinham uma vida organizada, ao contrário, tendo que sair de madrugada para trabalhar? Como é que eu vou considerar que eu não posso empurrar alguém para que ele possa, diante de tantos obstáculos, terem esses obstáculos removidos de modo que aconteça o que eu e você sabemos perfeitamente bem? Que a gente entrou na universidade, seja rico, seja pobre, seja o que for, a gente entrou, foi bem burro, sem saber nada. Uma vez lá, a gente foi estudando, estudando, metendo a cara, conseguimos aprender algumas coisas. E mesmo diante das nossas condições, a gente conseguiu realmente superar a dificuldade e tudo que a gente aprendeu de fato foi depois que saiu de lá. Com acesso a livros, a oportunidades, a trabalho, a roupa, a congresso, a coisa que a gente vai fazendo. Ora, por que não dar? E por que dar essa oportunidade a pessoas? Graça, reparação, bondade, distribuição. É isso que Deus faz com a gente. É como se, diante das impossibilidades da vida, Ele abrisse a porta e falasse: entra, você é bem-vindo. Mas, Senhor, eu não mereço estar aqui, eu não estou bem vestido, eu não tenho uma vida boa, eu venho do pecado, eu tenho uma vida complicada. Ele fala: filho, entra. Mas, Senhor, entra. É só porque eu te amo. A gente tem uma dificuldade enorme de aceitar o amor distribuído a outras pessoas e distribuído a nós também. Porque a gente, no fundo, acha que devia merecer a graça de Deus. A gente não merece, porque se merecesse não era graça. Os textos de hoje, quando a gente clama por livramento nos Salmos, ali Jesus clamando por nós, quando a gente ouve a promessa de Isaías dada a Israel, e quando Paulo em Romanos afirma claramente que o que faz a gente filho de Deus não é a nossa origem, não é a sua origem religiosa, não é a sua origem racial, não é a sua origem de gênero, não é a sua origem de nada, é simplesmente a graça e a eleição de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. E se ele não eleger alguns para si, ninguém vai se voltar para ele. Vai ficar nesse engano maluco de que a gente merece alguma coisa. Ou vai ficar achando que sofre coisas porque a gente, na verdade, merece ser punido. Meu irmão, minha irmã, você não merece ser punido, nem você merece estar numa posição boa como você está. Se você está numa posição boa, é graça, agradeça. Se você está passando um momento de extrema dificuldade, de extrema dureza, sem perspectiva, não é porque você fez alguma coisa ruim. É porque a gente vive num mundo desgraçadamente injusto e mau. E você pode sim lutar, bater na porta, né? Bater na porta, correr atrás. Você pode e deve, sabe, se insurgir contra as injustiças. Porque não tenha dúvida, quando você reclama da injustiça, quando você reage contra o mau atendimento, quando você reage contra aquilo que é ruim nesse mundo, quando você reage contra a injustiça que mata e ceifa vidas, né, nos hospitais, no trânsito, no que seja, quando você se coloca numa posição dessa, não precisa se preocupar que você, não, mas eu passo por isso porque eu mereço, é assim que Deus quer. Deus não quer, não. Deus está ao teu lado, ao lado da justiça, ao lado da paz. Porque ninguém merece sofrer e ninguém merece estar numa posição de não sofrimento. Essas duas situações acontecem na vida. E quando Deus te chama para perto dele, quando Deus te salva de uma circunstância, quando Deus restaura a sua vida, quando Deus te dá a prosperidade, quando isso acontece e quando no fundo você reconhece que foi graça, o que ele espera de você não é que você se orgulhe e se ache melhor por causa da igreja que você faz, ou por causa da doutrina que você segue, da cor que você tem, da origem que você a qual você pertence. O que Deus espera diante desta graça é que você reaja a ela com um coração grato, com um coração generoso, com um coração bondoso, com um coração paciente, com um coração mudado. Deus te ama. Não porque você merece, não porque você é tão legal. Sabe por quê? Porque eu sei perfeitamente bem que eu não sou tão legal. E você sabe perfeitamente bem que você não está com essa bola toda. Eu e você sabemos que foi graça. E quando a gente recebe de graça, diz o Senhor Jesus: de graça recebeste, de graça dai. Sejam misericordiosos em função disso. Sejam bondosos em função disso, sejam inclusivos em função disso, sejam justos em função disso, amem as pessoas. E Deus, na sua graça, vai estendendo essa graça a mais pessoas, porque também essa graça não será estendida de outra forma que não senão através de você. Que Deus abençoe muito nessa manhã, que você tenha ao longo do fim de semana que vai chegando, um fim de semana muito especial. E que a gente possa ir trocando aqui essa nossa cabeça de mérito por uma cabeça grata, porque se a gente viver num mundo grato, reconhecido de que não há nada em nós que nos faça alvo de alguma coisa especial, a não ser a graça de Deus, e que a gente passe a devolver essa graça aos nossos irmãos e irmãs, que por circunstâncias, por cadeias, por pressão, por opressão, por corrupção, por desmando, por maldade, por injustiça social, ou o que seja, não têm sido atingidos por essa graça, porque no fim das contas, se Deus te atingiu, Deus te atingiu com a graça, com o perdão, é porque você deu perdão. Se Deus te deu prosperidade, é para que você divida. Se Deus te deu bondade, é para que você distribua bondade. Se Deus te incluiu em situações inusitadas, é para que você inclua outros. E assim a sua graça se estende através de você pelo mundo inteiro, porque a promessa feita ao pai de toda a promessa, que é Abraão, foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que através de você essa promessa se cumpra. Um bom dia e que passe bem.